Panorama Agrícola para 2 de outubro de 2013, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua minguante, 2 de outubro de 2013, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: adversidades são grandes oportunidades. No programa de hoje você confere: frigorífico em Joaçaba abre oportunidades de emprego. EFAP realiza seminário de líderes rurais em Chapecó. E no sul do estado, no Viajando por Santa Catarina, Silvano Breda fala sobre a casa sustentável de Gravatal. Dica do dia. O solo é base para a produção agrícola. Conserve o solo. A conservação na agricultura e na pecuária é um conjunto de práticas aplicadas para promover o uso sustentável do solo para o plantio. Para o pequeno produtor, o Ministério do Desenvolvimento Agrário indica rotação de culturas, uso do solo em plantios mais adequados para cada região, uso do plantio direto, sem arado, e evite também a limpeza do solo por meio de queimadas, preservando matas ciliares e outras. É hora das notícias. A Cooper Central Aurora inicia no mês que vem, novembro, o recrutamento de pessoal para a reabertura da indústria de abate e processamento de suínos de Joaçaba. O frigorífico em Joaçaba será reaberto em janeiro e vai triplicar a capacidade industrial, gerando produtos destinados para a exportação. Para recrutar, selecionar e contratar trabalhadores, a Aurora vai utilizar o auditório da Copérdia, às margens da BR-282, a partir do primeiro dia de novembro. Na primeira etapa, vão ser contratadas 500 pessoas. Na segunda, mais 500. A reabertura do frigorífico da Aurora em Joaçaba vai gerar 1.000 empregos diretos e 3.000 empregos indiretos. Começa hoje e vai até o dia 16 de outubro a Semana Nacional da Carne Suína. A ideia é que todos os representantes da cadeia produtiva da carne suína possam realizar ações nos seus segmentos de atuação dentro da campanha Carne Suína é 10. A Semana Nacional da Carne Suína é uma promoção da Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Na EFAP em Chapecó, na semana que vem, acontece o Seminário Estadual de Líderes Rurais, uma promoção da FAESC, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina. Será no dia 11 de outubro, durante a EFAP, reunindo 500 pessoas. O seminário vai discutir desafios, ameaças e oportunidades do agronegócio brasileiro com presidentes de sindicatos rurais de todas as regiões do estado e 400 jovens participantes do programa Empreendedor Rural. A IFAP começa nesta sexta-feira em Chapecó e vai até o dia 13 de outubro com 650 expositores, expectativa de público de 550 mil pessoas e expectativa de negócios na ordem de 120 milhões de reais. Jovens da região de São Joaquim foram os primeiros contemplados pelo novo programa da Secretaria de Agricultura e Pesca, que proporciona financiamento para aquisição de kits de informática. O programa é chamado Jovem Rural nas Asas da Inclusão Digital e vai atender 1.500 jovens em 3 anos, jovens com idade entre 16 e 29 anos, que podem financiar a compra de notebooks, computadores de mesa ou impressoras. A Secretaria da Agricultura vai conceder desconto de 50% do valor para operações de até R$ 2.500. Em São Joaquim, na semana passada, a entrega dos kits beneficiou 17 jovens no centro de treinamento da EPAGRE. Vamos agora viajar por Santa Catarina. Conversamos hoje com Silvano Breda, engenheiro agrônomo e extensionista da IPAGRE, que nos conta uma experiência vivida em Tubarão, na Casa Sustentável da Extensionista da IPAGRE em Tubarão, Lenir Pirola. Que casa é essa, Silvano? Olha, Mauro, foi uma experiência bem interessante. É uma casa diferente, vamos dizer assim, né? Por que que ela é diferente? É isso que eu fui conhecer, me chamou a atenção, porque assim, ó, eu viajo o estado normalmente fazendo reportagens sobre os trabalhos das extensionistas junto às comunidades rurais, né? E dessa vez eu fui, e elas sempre têm assim, aqueles conceitos que elas levam às agricultoras e às famílias rurais. De sustentabilidade, de utilização dos recursos naturais, de conservação dos recursos naturais. E dessa vez eu fui fazer uma matéria com a extensionista, onde ela aplica esses conceitos na vida dela, né? Ela construiu uma casa com todos esses conceitos. Então a casa, quando eu cheguei, eu disse assim, uma casa como, aparentemente, olhando de fora, uma casa como outra qualquer. Mas a partir do momento que eu entrei na casa, junto com ela, e ela foi me mostrando, era uma surpresa atrás da outra. Então, ela utilizou, junto com o arquiteto, uma série de conceitos assim, sobre reutilização de materiais, né, recicláveis, e utilização de recursos naturais. Como, por exemplo, a casa toda foi construída com material reutilizado de uma outra casa muito antiga, daquelas casas antigas do meio rural, que tinha aqueles caibros farquejados, que normalmente são de madeiras nobres, de lei, resistentes, né? Então, e que não tem problema de cupim, nem de são materiais realmente de qualidade, né? E ela, então, reutilizou esses materiais na casa dela. Além disso, ela fez uma casa com paredes duplas de madeira, então uma casa assim, que tem uma preservação de calor e de preservação do barulho externo, né? Também o pé direito bem alto, então ela tem. E as luminárias, ela usou muito nas paredes garrafas e litros, aliás, e garrafões. Ela utiliza água com detergente. E são vidros coloridos. Então tem amarelos, verdes, diversas colorações que clareiam muito o ambiente. Então ela durante o dia, ela usa uma claridade natural na casa. Isso tem a ver também com a questão de temperatura, com a questão de não ter mofo, não ter, ter mais saúde, né? Além da claridade, a ventilação, ela tem um sistema de ventilação também nas paredes teladas, né, que ela abre e fecha à vontade. Ela tem o aquecimento solar com garrafas PET, ela instalou no telhado. Hoje é uma tecnologia dominada, né, bem simples, escolares, crianças estão fazendo isso já, né? Existe o conhecimento, a informação. Então ela tem água quente em casa à vontade, né, com a luz, o aquecimento solar. E eu fiz inclusive um passeio com ela no teto. Ela tem um teto de uma metade da casa, é um teto de grama, um teto plano, como se fosse uma laje, que serve para ela como um jardim, né? Ela pode sentar ali, caminhar, ficar à vontade. E ajuda também na questão da temperatura da casa, na segurança, porque esse tipo de telhado, ele resiste muito bem a vendavais, a chuvaradas mais fortes, né? A trovoadas, tempestades, vamos dizer assim. Então, assim, ó, é uma casa feita de uma forma mais inteligente, né? E utilizando esses conceitos que hoje fazem parte do dia a dia da vida de quase todo mundo. Então podemos dizer que a extensionista da IPAGRE em Tubarão, Lenir Pirola, fez a lição de casa. Está de parabéns aí, construindo uma casa com bom aproveitamento acústico, térmico e aproveitamento da luz natural também. E com um detalhe, muita coisa ali ela mesmo pôs a mão na massa. Então o que eu senti é o seguinte nela, é que ela estava feliz, contente, satisfeita, fez bem para ela e está aplicando essas coisas que às vezes não é só o discurso, só falar para o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, ali é literalmente, faça como eu digo, mas como eu também faço, né? Então esse exemplo eu achei bem interessante e muito importante. Casa sustentável da extensionista Lenir Pirola, construída em Tubarão mesmo, né, Silvio? Ela é extensionista do escritório regional da IPAG de Tubarão, mas essa residência está no município de Gravatal. Ok. Agradecemos então a Silvano Breda pelas informações sobre essa casa sustentável de Lenir Pirola, no sul do estado. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.